São 350, são autorizados na posta táxi. Câmbio Salvador, o Sideral na nossa 3 com a Bravo negativa Renato. Sideral 9973, trabalho 774. Para confirmar? Afirma. Gente, prepare-se, direção voo 1. Não voo 1 nessa escolha. Salvador, muito boa noite, é o Azul 2774, ciente da Bravo, autorização de tráfego para Porto Seguro, nível 160. Azul 2774, número 2 para 4, Porto Seguro, prepare a subida coral. Número 2, prepara coral, Azul 2774. Só confirmando, 2774, coral 1 no Bravo. Coral 1 no Bravo, Bravo. Azul 5001, boa noite, Guarulhos, prepare a subida São Paulo 1, Lenda, Nótiva, aguarde cópia número 3. Então, 3178, na escuta da torre. Boa noite, agora sim, estabilizado no zero, TAM 3178. TAM 3178, boa noite, autorizado pouso na pista no zero, vento 100 graus, 79. Autorizado pouso, TAM 3178. Alô, Salvador, boa noite, Oxanel 6224. Salvador, Oxanel 6224. Salvador, boa noite, Oxanel 6224, por gentileza, autorização Aracaju, está no gate 4. 6224, Aracaju, prepare a subida, Puca, Jamo, após tirar por Aracaju, aguarde cópia. Aguardo. Então, 3178, o solo foi 216, direita, Alfa e Juliette, portão 62, na Misco. Alfa, Juliette, 06. 3305, com 165, Rosa, Fortaleza, 3 horas. Então, 3305, autorizado, táxi, via baixo principal, táxi Índia, no ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 023. Pátio Índia 295, emissão 3305. Zero 9963, copia. Prossiga, 9963. Confins autorizado, nível de voo 360, decolo da pista no zero com curva direita, na subida São Paulo 1, Leda, Nótiva, após o Pêndulo 10 até Pubave, o Pêndulo 16 até a posição Posmo e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5027, controle 120, decimal 8. Federal 9963, autorizando Confins no 360, decolo da 10, curva direita, São Paulo 1, Leda, Nótiva. Pêndulo 10, Pubave, Pêndulo 16, Posmo, após Confins. 5027 transponda e o controle 208. Correto, federal 9963, reporte pronto, puxa seu número. Câmara. Azul 2774, pronto, cópia? Pronto, cópia, prossiga. Autorizado para Porto Seguro, nível de voo 160, decolando da pista no 0 com curva à direita, subida Coral 1 no Bravo. Aciona 5037 o controle 120, decimal 8. Autorizado 60 para Porto Seguro, saída Coral 1 no Bravo, curva à direita após decolagem. 5037, transponder 1208 ao controle azul 2774. Correto, azul 2774, reporte pronto para posicionamento. Reporte quando pronto, 2774. Azul 5001 no pronto, Robin. Azul 5001 no Guarulhos, autorizado nível 320, decola da pista no 0 com curva direita na subida São João 1 no Leda Motiva, após a pêndulo no 0 até Tango Bravo Eco Taubaté, e segue conforme a rota do plano de voo. Código transponder 5032, controle 120, decimal 8. Da Azul, apenas confirmando, subida Sanvo 1, Sierra Alfa, November, Vitor Oscar 1, após Leda, após Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Correto, 5001, reporte pronto para puxa acionamento. Rio 5972, para o Galeão, prepare a subida Sanvo 1, Leda, Dóquilo, aguarde cópia. Sanvo 1, Leda, Dóquilo, aguarde, vamos 5972. Tão 3305, autorizado a linhar e decolar, pistono 0, vento 080 graus, 79. Autorizado, reporte táxi, azul 5001. Diga. Seria a nossa autorização? Mais um minuto para a cópia. Prepare a subida Conde. Gente, Conde agora. Plano Federal 9973, pushback. Autorizado, reporte táxi Federal 9973. Reporte táxi 9973. Táxi 8000, 24 horas e 40 minutos, Ribeirão Preto. 3305, decolou 24, chame o controle em 120, decimal 8. 20805, obrigado. Azul 5001, autorizado a tarde da direita via Índia, reporte pronto para decolagem quando no ponto de espera ou ajuste padrão. Será pronto. Chanel 6224, copia? Copia 6224. Chanel 6224, Aracaju autorizado no meio de voo 190. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda na subida Conde após conforme a rota do plano. Aciona 5035 e o controle 120, decimal 8. Primativo, conforme nível 190 para Aracaju, esquerda, Conde, depois conforme o plano, 5035 transponder, 208 o controle, Oceaner 6224. Correto, reporte pronto para push no 04. Ah, que vai lá, 6224. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva à direita, na subida São Voo 1, Leda Dóquilo, após a Pêndulo 44, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5034, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360, decola 90, curva à direita, São Voo 1, Leda Dóquilo, na Pêndulo 44, conforme a rota do plano de voo. 0-3 para transponder, controle 3-1-0-8, no pátio 3, pronto para o push back estacionamento. Rio 5-9-6-2, seja Azul 5001, autorizado a linha decolar pista no zero, vento 090 graus, 99. Autorizado a linha decolar, azul 5001. O azul 2774 para pushback e acionamento. Táxi Federal 9973, são dois a bordo, 4:25, altera barulho. É o 9963, autorizado táxi, via parte principal Taxi Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, um ajuste padrão. Táxi via parte 3 em Índia, no ponto de espera vai chamar pronto, 1013, na nossa lista. Rio 5972, coordenando com a equipe de solo, 5 bug do Sideral para a retaguarda, autorizado, puxa. Passagem do Sideral, está livre, puxa, 5 coordenação, Rio 5972, chama a táxi. Azul 2774, autorizado, puxa, reporte táxi. Autorizado, puxa, reporte para táxi, 2774. Azul 5001, decolou os 28, chame o controle em 120, decimal 8. 208, azul 5001. Boa noite, Torre. Gol 970, estabilizado LF. Gol 970, boa noite, autorizado pouso na pista no zero, vento 100 graus, 89. Livre pouso, pista 10, gol 970. Para o posto. 62, aguarde para o posto. Federal 973. Federal 973, mantém, pode esperar. Mantém. Rio 5974, boa noite. Alfa, confere, aguarde cópia para Guarulhos. Prepare a subida. Salvo 1, Leda Motiva. Azul 2774 para o táxi, 73 a bordo, 3 horas e 7, alternando Vitória. Azul 2774, segue aeronave da Rio, teu ponto de espera, quando lá reporte pronto para decolagem, um ajuste padrão. Segue o Rio, teu ponto de espera, reporte quando pronto, 2774. Rio 5972, autorizado táxi, via parte principal e Taxa Índia. Reporte pronto para decolagem no ponto de espera, ajuste padrão. Ajuste padrão, livre táxi, táxi principal e Índia, estamos com a espera no zero. Jogou no 723, está passando Índia Serra, baixada de trabalho. Continue a aproximação, gol no 723, aguardamos pista livre. É. Gol 107, corrigindo, gol 1970, Solfa 34, libere a direita, faça táxi via Alfa e reporte antes da Juliette da minha escuta. Próximo via Alfa, 437, gol 1723, autorizando pouso na pista no 0, vento 090 graus, 89. Livre pouso pro gol 723. Federal 9963, ali em mantém tudo zero. Ali mantém 9963. No 970, autorizado o táxi. Via Juliette, portão 9. Autorizado o táxi via Juliette, portão 9. No 970. 2 Rio, no 972, em ponte de espera, no seu escudo, mantém. 7 Rio, 5972, após a rolagem de horário do federal, Alim mantém. Alim mantém, após a rolagem do federal. Uno 723, solo Foz 36, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, na minha escuta. Alfa, pátio 3, Federal 9973, autorizado a decolagem da pista no 0, vento 090 graus, 8 nós. Confirmo o 970, Juliette, qual o portão? 09. 09, 0970. Rio 5964, prossiga. Rio 5974, autorizado inicial, puxa, aguardando cópia. Canal 9963, decolou 37, chama o controle 120, decimal 8. Controle 208, obrigado, boa noite. Janer 6224, autorizado, puxa, reposte táxi. Autorizado, reposta táxi 6224. Autorizado, táxi 723, autorizado, ingresso, posição prevista 2, Lima. Autorizado, ingresso, parte 3, posição prevista 2, controle na 73. Rio 5972, evento 080 graus, 99, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem. Azul 2774, autorizado ali em manter. Autorizado ali em manter, 2774. 5972, decolou 40, chame o controle em 120, decimal 8. 208, aí, graças. Sanair 624, ser avisado o táxi até o ponto de espera, quando lá, reporte pronto para decolagem, um ajuste padrão. Táxi, você aponta no ponto de estrada 10, Sanair 624. Azul 2774, ser avisado a decolagem, o vento 090 graus, 89. Azul, já decolagem, 090. Azul 2774, decolou 52, chama o controle 1208. 208, 2774, ótimo. Rio 5974, copia? 4.0, 6224. A linha mantém, Chanel 6224. Rio 5974, realizado Guarulhos, New Age voo 340. Decolando a pista no zero com curva direita na subida São João 1, Leda, Mótima. Após o pêndulo 1-0 até Taubaté, Tango Bravo Eco, segue conforme a rota do plano. Aciona 5043, controle 120, decimal 8. Reto Rio 5964, reporte pronto para táxi. Autorizado táxi do Rio 5964, está a ponto de espera, quando lá reporte pronto para decolagem, um ajuste padrão. Chanel 6224, autorizado a decolagem da pista no zero, vento 080 graus, 79. 6224, Decolou 45, chame o controle em 120, decimal 8. 6224, boa noite. Rio 5974, ali, mantém 30. Rio 5974, autorizado a colagem, o vento 080 graus, 99. O Salvador, TAM 3600, final, pista 10. Boa noite, 4732 para a Costa. TAM 4732 para a Guarda-Copa. Guardando, seria saída. TAM 3600, autorizado pouso na pista 10, vento 090 graus com 109. Afirmativo, levo pouso, pista 10, TAM 3600. Rio 5974, decolou 48, chame o controle 120, pista 8. 1208, uma boa noite. TAM 4738, saída prevista, MOMO, transição frontier. Estou aí, Salvador Gol, 354. 354, continue a aproximação, guardando pista livre. TAM 3600, solo fora 50, mantenha a minha escuta, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 05, TAM 3600. Voo no 354, precisado pouso na pista no 0, vento, uma centena, 119. Confira o vento, para o gol. 100 graus, 119. Devo pouso, voo no 354. confirmando a posição 5, portão 3600? Correto, posição 05. Ah, tá, aguardando o balizador. Gol 1354, solo foi 53, direita, Alfa Juliette, portão 07, na minha escuta. Alfa Juliette, portão 07, gol 1354. Salvador, Azul 2534, boa noite. Azul 2534, boa noite. Avistado, utilizado pouso na pista no zero. O vento 090 graus, 99. Ele pouso no zero, 2534. Mais um minuto para cópia. Então, 4738, copia? Copia. Fortaleza autorizado, nível 350, decolando da pista no zero com curva à esquerda, na subida a mão, transição froti. Após a pêndulo 19, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5052, controle 120, decimal 8. 350, Fortaleza, da 10, curva esquerda, mão, frotia, pêndulo 19. Transponder 5052, controle 1208, portão 6. Correto, são 4736, reporte pronto para o estacionamento. Estamos prontos aqui no 06. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, chama táxi. Azul, 2534, solo foi 57. Alfa e Kilo para o Pat 3 até o globalizador. Alfa, Kilo e até o globalizador, 2534, Azul. Torre Salvador, boa noite, gol 1098, final ILS, pista 10, está a 1 milha e meia para o externo. Gol 1098, continue a aproximação, confirmando pista livre, utilizado pouso, o vento 090 graus, 99. Livre pouso 10, gol 1098. Gol no 098, solo foi 01, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 0 4738, via parte principal do Café Índia, ponto de espera, torno na noite, tipo, corrigindo, ponto de espera, reporte para decolagem e ajuste padrão. Tucano 473, vamos totalizando, alinhar e decolar, pistão 0, vento 080 graus, 7 nós.